canta, canta, siriema, seu cantar me faz chorar. Que saudade da morena que não pôde me esperar. Canta, canta, siriema, seu cantar me faz chorar. Que saudade da morena que não pôde me esperar. Recordo o Porto Murtinho, aqui da Uana e Coxim. Eu lhe dei tanto carinho, ela se esqueceu de mim. Siriema, não existe canto triste como o teu. Minha vida ficou triste quando meu amor morreu. Ah, Mato Grosso querido, por esses dias aí estaremos visitando e abraçando todos os conterrâneos do meu querido estado de Mato Grosso. Canta, canta, siriema, seu cantar me faz chorar. Que saudade da morena que não pôde me esperar. Canta, canta, siriema, seu cantar me faz chorar. Que saudade da morena que não pôde me esperar. Recordo o Porto Murtinho, aqui da Uana e Coxim. Eu lhe dei tanto carinho, ela se esqueceu de mim. Siriema, não existe canto triste como o teu. Minha vida ficou triste quando meu amor morreu. Arruma as malas, João Carreiro e Parquinho, vamos visitar todas as cidades de Mato Grosso.